O tema de hoje é a lição do discernimento. E para começarmos a falar do discernimento, nós vamos lembrar de uma passagem que é muito conhecida de todos nós, que é quando uma mulher, ela é arrastada pela multidão e ela é levada à presença de Jesus. Ela é acusada de adultério. E pela lei de Moisés, ela deveria sofrer a pena de morte de uma maneira muito cruel e dolorosa, que seria o apedrejamento, a lapidação. E na presença de Jesus, eles questionam, né, o que fazer com essa mulher. E Jesus, ele dá essa resposta: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a lógica de Jesus é perfeita, porque todos aqueles que estavam ali fazendo um autoexame, eles viram que eles não tinham condições morais de julgar aquela mulher. E aí, esses que estavam na praça viram que não tinham condições de julgá-la, porque eles também tinham muitos erros. E pouco a pouco eles foram se retirando um a um. E aí Jesus se dirige para a mulher e pede para ela: aonde estão aqueles que te acusavam? E ela fala: foram todos embora. E aí ele finaliza e diz: então eu também não te condeno, vai e não tornes a errar. E seguindo essa história, que é onde que nós vamos chegar no... Já é uma mensagem muito forte, né, e muito importante. Se retiraram dessa praça e Jesus foi caminhando, e do lado dele tinha Pedro, que era um discípulo muito fiel a ele. E Pedro tinha um temperamento assim muito impetuoso, muito impulsivo. E ele não ficou satisfeito com a atitude de Jesus. Ele falou: como que ela não sofreu pena nenhuma? Será que não é um mau exemplo para as crianças, para as outras pessoas, para eles não cumprirem a lei? E aí Jesus fala assim, calmamente: Pedro, pensa que tu não conhece a história dessa mulher. Qual foi a situação que levou essa mulher a isso, né? E Pedro, eles andando, Pedro não fica contente com essa resposta ainda. Ele diz: então, mas se ela não é a culpada, deve haver um culpado. Nós temos que saber quem foi que causou essa situação. E aí eles estão andando, né, e conversando, e uma senhora que ouviu a conversa se aproxima e... Primeiro, ela elogia Pedro, porque ele está sendo bondoso em querer achar a pessoa, né? E ela diz assim: eu conheço essa mulher é minha sobrinha, ela é filha de minha irmã, que é paralítica e cega, e passou por muitos problemas. E aí ela conta toda a história. E quando nós estávamos em busca de alimento próximo aqui, um homem nos interpelou e essa mulher o repeliu. E ele ficou muito irritado e falou para a multidão que ela era uma mulher adúltera, e aconteceu isso. A multidão levou para a praça e foi julgada daquela maneira e tal. E aí Pedro diz assim: mas então, eu quero saber onde está esse homem. Tu sabe onde é que está esse homem? E ela diz: sim, está naquela casa ali. E aí eles vão em direção à casa, e atrás daquela porta tinha um homem já morrendo de medo e se arrependendo muito do que ele fez. E quando ele abre a porta, Pedro vai e abre a porta, e ele dá com uma figura conhecida, Aí ele congela e leva assim um susto, porque era uma pessoa familiar a ele. E aí ele já fica assim, então, essa pessoa era irmão adotivo da sua esposa. E aí ele pensa, e agora, o que que eu vou fazer? E aí Jesus, ele também o consola e diz assim, Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Contudo, nós devemos aprender a discernir. Então, vejam só, essa lição, ele agiu sem pensar, foi julgando e não usou o discernimento e causou, teve uma causa muito ruim. E nós estamos aqui para uma finalidade muito grande, que é a finalidade de nós nos relacionarmos. Nos relacionarmos uns com os outros, nos relacionarmos conosco mesmos e com Deus. E como nós fazemos isso? Através das várias experiências que a vida vai nos proporcionando. E uma das características que nós temos que adquirir para podermos nos relacionar bem é o discernimento. Só que o discernimento, ele não é uma coisa que nós vamos desenvolver facilmente. Ele vai acontecendo de uma maneira gradativa. E essa qualidade de discernir, o que que quer dizer discernir? É a capacidade de julgar com correção, de distinguir, de fazer uma separação, de escolher e de escolher bem conforme os acontecimentos que a vida nos traz. E a doutrina espírita, ela é uma ferramenta, nesse caso, muito útil para nós avançarmos no desenvolvimento dessa qualidade, o discernimento. Por quê? Nós estamos aqui vivendo num processo evolutivo, né? Onde nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade e nós fazemos as nossas escolhas. E quando nós compreendemos que, como filhos de Deus, nós somos espíritos em progresso, né? Nós vamos discernir fazendo boas escolhas, compreendendo o que que é certo e o que que é errado. E a partir de que nós tomamos consciência disso, nós vamos tomar decisões melhores. E Allan Kardec, ele tem no Livro dos Espíritos o que vai embasar e que vai nos dar um norte para nós não errarmos em discernir. Ele tem uma pergunta que ele fala assim, como se pode discernir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Aí, muitas vezes, nós agimos achando que estamos fazendo bem, mas, na verdade, nós não estamos. E será que nós, daí vem outra pergunta, será que nós, na realidade, não podemos nos equivocar achando que estamos fazendo bem, mas, na verdade, estamos fazendo o mal e não sabemos discernir uma coisa da outra? Qual é o critério? O que que nós vamos usar para saber certo? Aí vem outra pergunta. Aonde está escrita a lei de Deus? Ela está escrita nos livros? Ela está nos livros que nós temos aí na biblioteca? Aonde está escrita a lei de Deus? A lei, por quê? Porque nós temos que saber se o bem é tudo que está conforme a lei de Deus e o mal é tudo que está contra, nós temos que saber. Aí a resposta, a lei de Deus, ela está na consciência. Na consciência de quem? na consciência de cada um de nós. Vejam que interessante. E aí, voltando para aquela questão, como eu vou saber com segurança se eu, da maneira que eu estou agindo, que eu estou discernindo, fazendo os meus julgamentos, as minhas escolhas, como saber se eu estou fazendo certo? Aí ele responde: e Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Em resumo, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? A resposta vai determinar se eu devo ou não fazer isso para outra pessoa. Se eu desejo isso para outra pessoa. E aí nós vamos nos nortear. Essa então é a regra de ouro. Fazer aos outros eu gostaria que fizessem para mim. Essa é a nossa baliza, é o que vai determinar na hora que nós pensarmos, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Muito bem, essa é a teoria. Mas na prática, nós vamos ter um pouco de problemas. Por quê? Porque nós usamos sim o nosso discernimento, mas ainda egoístas que nós somos, nós pensamos primeiro no nosso interesse e depois no interesse do outro. E aí nós erramos. Muitas vezes nós erramos. A doutrina espírita, como consoladora que é, ela nos mostra que nós não permaneceremos assim num ciclo. Nós vamos aprender, vamos enxergar, e esse processo de despertar o discernimento, ele é um processo que não é simples e nem rápido, ele é uma conquista. Só que cada um de nós já tem maturidade suficiente, já tem um parâmetro para trabalhar a questão do discernimento, que é isso que Deus nos ensinou, esse norte que é não fazer aos outros o que não gostaríamos que se fizesse a nós. E esse é o critério, então, é a regra de ouro. E nós que temos que trabalhar cada vez mais para nos aperfeiçoar, porque nós somos chamados diariamente a exercitar o nosso discernimento.